vida na pôr devagar. Exaustilo quer ver fogo no mar. É nóis. Pra comer peixe frito sem fritar, e nem ter nem trabalho de pescar. Exaustilo quer deitar e rolar. Marcha lenta, ele não tá nem aí. Exaustilo não come abacaxi, nem siri, porque pode se cansar. Come, dorme, café, almoça e janta, não tá nem aí se o galo canta. Tá engordando sem parar. Ah, Zeca Pagodinho. Exaustilo é um rei dentro de casa. Toma uma palha, meu Deus, ele quer tudo na mão. Toma banho pra ele, é uma batalha. Vê se toma jeito essa preguiça, enfraquece o coração. Mas o doutor já avisou, o cigarro também tem que parar. Não é fácil, mas tem que se esforçar e acordar de manhã pra caminhar. Sua gula vai ter que segurar e no regime alimentar. Perder peso e a pressão em pro lugar. Mas o doutor já avisou, a saúde não pode descuidar. Exaustilo vai ter que se ligar, é castigo demais pra ele pagar. Dessa vez vai ter que se acostumar, senão o bicho vai pegar. Vai ter o piripaque se ferrar. Tem que fazer igual o Jaime, é malhar bonito. Exaustilo não quer se estressar, leva a vida na boa e devagar. Exaustilo quer ver fogo no mar. É, vai. Pra comer peixe frito sem fritar, e não ter nem trabalho de pescar. Exaustilo quer deitar e rolar. Marcha lenta, ele não tá nem aí. Exaustilo não come abacaxi, nem siri, que pode se cansar. Come, dorme, café, almoça e janta, não tá nem aí se o galo canta. Tá engordando sem parar. Exaustilo é um rei dentro de casa. Não mata uma palha, ai meu Deus, ele quer tudo na mão. Toma banho pra ele, é uma batalha. Vê se toma jeito essa preguiça, enfraquece o coração. Mas o doutor já avisou, o cigarro também tem que parar. Não é fácil, mas tem que se esforçar e acordar de manhã pra caminhar. Sua gula vai ter que segurar e no regime alimentar. Ter que ter peso e a pressão em pro lugar. É comigo. Mas o doutor já avisou, saúde não pode descuidar. Exaustilo vai ter que se ligar, é castigo demais pra ele pagar. Dessa vez vai ter que se acostumar, senão o bicho vai pegar. Vai ter um piripaque se ferrar. Vai pra ver como é que fica.